O rei da brincadeira e José, o rei da confusão e João. Um trabalhava na feira e José, o outro na construção e João. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar. Capoeira não foi pra lá, pra Ribeira foi namorar. José, como sempre, no fim da semana guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana, foi que ele viu. Foi que ele viu Juliana na roda com João. Uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. E o espinho da rosa feriu Zé. E o sorvete gelou seu coração. O sorvete, a rosa e José. A rosa e o sorvete, oi José. Oi dançando no peito, oi José. Do José brincalhão, oi José. O sorvete, a rosa e José. A rosa e o sorvete, oi José. Oi girando na mente, oi José. Do José brincalhão, oi José. Juliana girando, girando. Oi na roda gigante, girando. Oi na roda gigante, girando. O amigo João, João. O sorvete é morango, é vermelho. Oi girando e a rosa é vermelha. Oi girando, girando, é vermelha. Oi girando, girando. Olha a faca, olha o sangue na mão. Ei José, Juliana no chão. Ei José, outro corpo caído. Ei José, o amigo João. Ei José, amanhã não tem feira. Ei José, não tem mais construção. Ei João, não tem mais brincadeira. Ei José, não tem mais confusão. Ei João.